Tá, não era essa bagaça então. Eu sou Oliver Borba, estou aqui com... Vulgo Alexandre, remanescente das cinzas, depois de tanto tempo, né? Essas férias prolongadas de quase 2 anos, 3, nem sei mais. Acho que um ano e pouco já. Faz bastante tempo. Os videozinhos estão rolando, mas o áudio estava morto, coitado. E eu sumido. O cara tá só a 50 mil quilômetros de distância. Pouco. Mas vamos lá, vamos dar partida dessa bagaça, que eu já tô na emoção, meu coração tá disparando. A gente vai direto ao ponto hoje, vamos falar de um jogo só. É um dos jogos, eu acho, que é um dos teus preferidos, né, da geração Xbox e Play 3. Com certeza, muito te enchi o saco até que um dia tu foi, foi lá, né. Não é um jogo, é uma história, sabe? É um clássico, esse sim é um clássico que eu demorei a terminar ele, terminei esse ano. Mas valeu a pena tu terminar ele, porque assim, ele tem um final bonito, um final, digamos assim, ganhador de Oscar. É, ele surpreende, cara. Tu não espera aquilo, daí quando tu vê, daí tu... Que loucura. E vamos lá, qual é o nome dessa bagaça? Cara, Red Dead Redemption. Uou, é um clássico. O jogo da Rockstar, né, cara? Que saiu, se eu não me engano, ele é de 2011, né? Nem lembro qual é o ano dessa... Não, 2013, me parece. Não, cara, 2011. Aqui, ó. Não, 2011, é. 2011. Eu comprei 2011. Ele em 2013. 2012. Isso, foi. É, o Red Dead Revolver, pra quem não sabe, né? Que é o anterior a ele, que saiu em 2004. Isso. Não fala da história do John Marshall. Vamos deixar em... É, o cara, não precisa, o cara não precisa jogar um pra jogar o outro, né? Sim. E até o Red Dead Revolver tá bem ruim, né, cara? Até porque eles não têm ligação na história, né? Seria a única ligação deles, vão jogar assim, é os roubos. Sabe? O ser fora da lei, o Velho Oeste. É, exatamente, é o Velho Oeste em si, né? Mas o mais interessante, cara, é que o Red Dead Revolver ele começou a ser feito pela Capcom. Ele começou a ser produzido pela Capcom, daí a Capcom desistiu e a Rockstar adquiriu os direitos. E também não mudou muita coisa, pelo que a Capcom fez. Eles só meteram um lançamento em cima, acrescentaram umas coisinhas. É, só finalizaram o jogo, né? E daí depois, deixa eu ver, de 2004, quase 7 anos, eu acho. É, 7 anos depois, então sai o Red Dead Redemption. O Red Dead Redemption ele já foi meio que lançado com a Rockstar pra botar no 3, né? Que ele já saiu praticamente junto com o 3. Essa é pro Play 3, pro Xbox. E, cara, ele usa a engine, se eu não me engano, é a mesma do GTA 4. Só que ficou muito melhor no Red Dead, porque andar de carro no GTA 4 parece os barquinhos, né? Tu que terminou aí, tu pode dizer melhor. Aos fãs do GTA 4, que me perdoem, cara. De toda a trilogia, o 4 é o que dá pra incendiar. É o ET dos Atari, assim, ó. É, eu joguei muito falando. Pouco. Eu, pra mim, assim, ó, eu terminei por terminar, eu. Porque é uma bagaça aquilo, cara. Não joguei muito, joguei só o início, mas não me arrependo. Joguei um pouco contigo, mas não me arrependo de não ter terminado. Na verdade, o primeiro e único GTA que eu terminei até hoje foi o 5, né? Mas isso aí é pra outra história. É, eu não posso dizer o mesmo, né? Tu terminou todos, né? Todos. Até. Reza uma lenda que tem um fora da linha, né, que eu não conheço. Mas tu jogou aqueles do Play 1, que era a visão de cima? Chegou a terminar ou não? Sim, aquele do primeiro do Play 1 eu joguei, mas não terminei. Ah, é que eu teve uma época que a Rockstar, faz uma época bastante tempo, a Rockstar tinha liberado o 1 e o 2 de graça. Eu até tenho o 2 em CD, original, aquele pra foi, PC. Aquele foi muito no começo da Rockstar também, então o jogo não é a bagagem de hoje, né? Sim, sim. Interessante que a cidade tá ali, né? O universo, ele tá lá, só que o Play 1 também não tinha capacidade pra fazer, mas nosso foco hoje é um pouco mais no passado, então... Mas me diz uma coisa, e o que tu achou da história do John Marshall no comecinho ali, quando ele tá com os federais? Cara, é uma puta filha da putagem, né, cara? Como é que começa a história toda, né? O cara abandonou a vida do crime... Vai viver... A família. É, o cara quer sair daquela vida, só que é aquele negócio, tu quer sair da vida, mas a vida não sai de ti, né? Mas aí vamos e viemos, né? Na vida real também não é muito diferente. É. Quantas vezes o cara não tenta sair de uma vida e sempre tem uns filha da puta pra vir incomodar o cara? O que acontece então com o Joe Marshall, né, cara? O FBI, ele sequestra a mulher e o filho dele e diz que só vai liberar depois que ele executar uns favores, né, entre aspas. Sim. Depois que ele executar esses favores, eles vão liberar a família. Só que esses favores, na verdade, o que eles são? O Joe Marshall tem que ir atrás dos ex-parceiros de crime dele, né? E aí... Sim, que ele abandonou, né? Sim. Porque, na verdade, ali na quadrilha, o Joe Marshall era o cabeça. Não, era o Bill Wilson. Sim, não, mas depois do Bill Wilson, quem é que vinha em cima do comando? Quem é que era o melhor ladrão? Ah, sim, sim. Era o Joe Marshall. É, o cara era ele, mas quem comandava mesmo a quadrilha era o Bill, que é o... Até na sininha mesmo, do começo do jogo, quando ele faz a primeira visita lá em... Acho que é Santa... Não, não é Santa... No Forte lá? Vai pra Santa Fé ali, lá no Forte... Ele ainda fala com um deles e o cara ainda diz: agora não estou mais sob o seu comando, nem o seu e nem o do Bill. Entendeu? Sim. E toma um balaço, né? É, ele tá lá e aí começa todo furdunço, ele já sai tomando tiro. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you, think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Oh. Poor John. Aí ali todo mundo dá ele como morto, e quem salva ele? Abigail, né? Não, a Penny. Hã? A dona do Rush, McFarlane? Ah, mas não é Abigail? Não, é Penny o nome dela, me parece. Eu não me lembro. Deixa eu pegar aqui, cara. Eu esqueci o nome dela. Assisti. É Penny. Tô com o cérebro fundido. Peraí, que nós vamos lembrar. Bonnie. O nome dela é Bonnie. Não, Abigail é a mulher dele, né? Ixi. Abigail é a mulher dele. Fica que dá o cara estudar a pauta na última hora aí, gurizada. Fazer podcast nas coxas dá nisso. Mas tudo bem. Vocês jogando é a conta. Olha, ali voltando à história ali, aquela parte ali é o carro-chefe de todo o jogo, né? Onde ele... É muito foda ali, né? Ele começa lá em McFarlane, né? E aí começa o jogo, em McFarlane. Começa o jogo de verdade mesmo, né? Passa o tutorial. McFarlane já é jogo. Ali no comecinho é tutorial praticamente, né? É, tem aquele monte de coisinha que tem que levar o gado, tem que fazer um monte de... Cara, tem coisa que passa raiva. Levar o gado lá pro outro lado dá um estresse do caralho. Mas vale a pena, cruzado. Ah, não. Vale a pena. No final o cara percebe a importância de tudo, né? Porque tudo ali tem uma lógica, né, tia? Sim. É o que era, né, naquela época, né? Na verdade, o jogo se passa em 1911. Então tem uma lógica tudo aquilo. Começa da ferrovia, até que aparece o primeiro Fórum 1, ali quando ele tá descendo do trem, Oh, o carrinho aquele, né? É. É quando ele chega. Ai, como é que é? Como é que é o nome da cidadezinha lá? Blackwater. Que é a cidade central ali onde tá a federal. Tem, sim, o QG da federal. Eu gostava de meter balaço nos loucos online. Entendeu? Faz parte. Ah, normal. Então depois, ali do início, né, cara? A gente tem essas várias missões. Várias. O cara vai pra... Deixa eu... Depois de McFarlane ali? É. É, depois de McFarlane se torna muito aleatório, porque ele é um mundo muito aberto. Eu considero ele até GTA. Ele é bem mais aberto, né? Porque GTA é muito condensado, é tudo muito perto. Tem umas coisas foda que nem o... Acho que o Ceph já dá pra fazer aí, né? Já, e você... tem as quests secretas do canibal lá. E nem mesmo quando tu vai pra Rockfarlane, pra Armadilho. Sim. Se tu quiser, tu vai pro lado dos cactos ali, tem uma quest do canibal que não é obrigatória. É, o, ele é. Tu tá na. Qual é a cidade que o cara tá? É Armadilho. Armadilho. Né? Aí vem Armadilho. Uma mãe e fala que o filho sumiu, né? É. Tu não é obrigado a fazer, daí tu. Tu vai ver vários pontos no mapa, tu começa aí. Eu sei que eu comecei a fazer essa quest, aí eu achei que, na verdade, era um puma que tava lá, porque cada vez que eu chegava eu era atacado por um monte de puma. Eu achei que era, sim, os puma que tava atacando, e depois que eu fui descobrir que era um pedófilo, né? Que era só a criança que ele atacava. Ele pegava. Não, é, agora. Pegava, tu falando em puma. E tu falando em puma, uma coisa que eu achei muito triste desse jogo, que tu sobrevive, né? E tu vive, porque se tu não carnear um animal, tu não vendeu o couro dele, tu não consegue tirar dinheiro também. E fora as plantas que tu faz ervas pra ti, entendeu? É, tu tem muita coisa pra fazer mesmo, tu tá na rotina lá, tu tem que conseguir dinheiro caçando, pegando pele de animal, é muita coisa, né? Tem muita coisa no jogo. Que nem... Se o cara passar, ficar falando de todas as qualidades aqui, o cara vai passar a noite também, né, cara? É, não, que nem... Depois que o cara faz no Rancho McFarlane lá, essas missões ali, você tem a opção de ir pro Ceph. O Ceph, ele é um coveiro, cara, só que ele é um... Coveiro muito doido. Sim, cara, ele é necrófilo, né? Tem uma hora que ele tá desenterrando uma mulher e fala que... Ela é mais ou menos o tipo dele e. Não... Cara, é muito, muito doido. Mas às vezes é a hora que ele desenterra um e pega a rotina do cara, velho. Sim. Era podre ali. Morreu, ele. Tudo dele é baseado no, nos mortos, né? Dinheiro, desenterra e pega item, roupa. Se ele gostou, um abraço, já morreu mesmo. Depois também tem o velhão lá meio louco, né? Que passa o golpe em todo mundo. O do tônico lá. Ah, tá. O enfermo que se acha médico lá. Pá. Sim. Tá, aquele velho é marcado. Eu tô mal dos nomes deles hoje. É, não, como tu disse, não estudou a pauta, né, filho? Ah, tá louco. É isso que dá. É, faz parte. É, mas até porque o tempo hoje é curto também. É, hoje nós só estamos voltando pra... Pra voltar ativa mesmo. Pra ver se o pessoal se interessa no jogo. Porque é foda. E mesmo não se interessando, só deem uma escutada, deem um parecer do que vocês acham. Principalmente do... A gravação aí, a qualidade de som. É, eu acho que... Ele tá meio dando umas legadas aqui, mas... O áudio em si vai ficar bem melhor do que ele tava antes. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho o nome do tiozão, cara. Aqui, ó. É o Dickens. O tiozão é o Dickens, é um veião gordo. Começa ele simulando que vai morrer, né? Que tá passando mal do coração. Tem que levar a carroça pra cidade. Não sei se tu te lembra. Eu lembro. Aí tu leva a carroça lá, ele dá o golpe e já começa as falcatruas. E depois tem uma hora que tu tá numa outra cidade lá e ele... Não, toma esse tônico que tu vai atirar melhor. Daí ele chama quem? O John Marshall pra fazer o golpe, né? E ele vai de cidade em cidade aplicando o golpe na malandragem. Isso aí tinha muito antigamente nos Estados Unidos. Sim. Sabe, do cara levar o seu filho e dizer que não conhecia a pessoa, ele chegava lá e era musculoso, era bombadão, papapá. É, tinha muito esses golpes. Muita falcatrua. Bah, Depois... Mas e tu? Me conta mais. O que mais te atraiu assim, do jogo? Cara, o universo... Porque eu joguei ele bem 2 anos depois do lançamento. E, cara... Jogou ele muito online comigo. Sim, pra depois sim. Pegar o modo história, né? O modo online é um modo banal, gurizada. O modo online é um GTA. Cara, eu prefiro o online, apesar dos bugs que tá hoje, que tá bem difícil jogar, o online do Red Dead é melhor. Eu acho mais foda de jogar assim. E eu sou uma pessoa meio errada pra dizer, porque eu gosto dos dois, né, cara? Sim. Há poucos dias eu ainda tava matando a saudade jogando Red Dead tudo de novo aqui. É, não, nós andamos jogando esse ano já bastante até, né, do Red Dead Online. Até tem um bugzinho aí pra cruzada que quiserem entrar, chegar no nível 50 e bastar pra ir, é só entrar lá que descobre. Ah, sim, sim. Infelizmente tá essa falcatrua, né? Tá uma bagaça. Eu até faz dias que não entro no online, cara. Cara, eu achei interessante agora, meio off-topic, mas seria interessante ser. A Microsoft agora meio que vai abrir um pouco a rede online, então vai poder jogar... O Xbox com PC e possivelmente com o Play. E seria interessante se saísse essa retrocompatibilidade, né? Do Red Dead Redemption, que é um dos mais pedidos pro Sony. E a Rockstar desse uma melhorada nos servidores. E deixasse a galera jogar todo mundo na loucura no Xbox One, no 360 e no Play 3. E futuramente, sei lá, fazer uma versão pro Play 4 ou... Deixa no Play 3 mesmo, mas libera pra todo mundo se farofar ali, né? Como eu ia te dizer, porque não adianta eles liberarem e deixar a bagaça que tá, né? Ah, não, é que eu acho que se eles liberarem a retrocompatibilidade do Xbox One, eles têm que dar uma melhorada na rede. Nem que seja só pro Xbox, mas eu acredito que eles vão melhorar, cara, porque tá muito ruim. Assim, ó, puta merda, é digno de dar pena às vezes chegar e jogar com o magrão, cara. Ah... É muito... Tá ruim de jogar. É porque é muito bug, cruzado. É muito bug em cima de bug. Sabe? E se tu comete um bug, tu já perde muita coisa. Sim, é. Entendeu? Mas o que a gente quer dizer assim, ó. O jogo tá... Ele sempre teve os bugzinhos. Mas quando o cara jogava antes, era bug pro cara dar risada. E agora não. Agora dificulta a jogabilidade. Porque é pessoal fazendo esquema pra ficar invencível... Aí já vamos e viemos, eu denuncio o bug. Sim. Hoje mesmo, sabe? Hoje eu jogando GTA aí, tinha um pau no cu, meteu um bugzão lá, ficou colado numa parede, eu já denunciei pra Rockstar. Tem que então, ser. Então, se alguém usa bug aí e tá escutando, certeza vai ser contra mim, cara. Porque eu sou contra bug. E eu não faço bug, cara. Eu não fico catando bug. Ei, os caras hackeiam o jogo, tá complicado. É. Não, hoje me embarbeci com aquele filho da puta, cara. Como é que era? Hermoso. Hermoso 17, não sei o que lá o nome do cara. Então quem encontrar ele no GTA vai saber que ele tá fazendo bug. Tá, já denunciei esse filho da puta. Ah, normal. Tá um cu. Bom, mas vamos lá voltar pro nosso universo do passado. Cara, o foda assim, cara, é que... Pelo Red Dead ser um mundo vivo, às vezes tá lá andando a cavalo, quando vê do nada, tu tá assim e... Ah, tem alguém no meio do mato pedindo ajuda. Uma carroça virada, alguma coisa. E tu vai ajudar... Quando o salta do nada lá, paz. Tu vai ajudar, o pessoal te assalta, cara, toma tiro, te roubam teu cavalo. É muito massa isso, né? Eu muito fiz, cara. Eu ia ajudar as primeiras vezes, assim, bah, tomava nos balaços e morria. Sim, depois comecei a ajudar, mesmo que não querendo. Tem uns que tu ajuda e é verdade, entendeu? A pessoa foi roubada. Mas quando é uma mulher, sempre quando é uma mulher pedindo ajuda de calcinha ali, com aquelas calçolas que nem usava antigamente, pode contar que é assalto na hora. Eu lembro, uma das primeiras vezes que eu vi foi contigo, era um cara perto de McFarlane que tava... Não me lembro se ele tava tentando se matar, eu sei que tinha que... atirar na corda, e eu errei e o cara morreu. Sim, não, tá, tinham assaltado ele e tinham enforcado ele. Tinham botado ele pra se enforcar e tu tem que atirar bem na corda, bem certinho. Tu tem que usar a estania dele pra acertar na corda. Sim, o Derai lá, né? Enquanto os outros estão tudo na volta ali a cavalo. E eu não tava ligado nisso ainda, foi bem, cara, isso em 2012, assim, que nós recém começando a jogar e eu não sabia do esquema. Aí morri. Deixei o cara morrer lá, né? É, faz parte. Algumas vezes ele morreu, coitado. Só se ferrando. Outra coisa também, cara. Ele saiu em fevereiro de 2012 pra nós, a série Red Dead. O jogo em si, né? É, isso aí é, pessoal. Eu tava colando aqui de um outro podcast aí que eu não vou fazer merchandise deles aí. Mas o que quer dizer? Que eu vi, que eu me surpreendi, mesmo jogando no Play, que é considerado uma versão um pouco mais feia que a do Xbox. Cara, eu joguei Com certeza, porque assim, ó, eu já comparo muito ao Skyrim, cara. Porque o Skyrim do PC, a beleza do Skyrim do PC não é a mesma beleza do Skyrim do Play 3. É, não, até do Xbox, cara. Tem alguns jogos que eu sou sonista, mas eu admito, né? Skyrim, Red Dead, eles são mais bonitos no Play 3. Então, no Play 3. Já não é que nem assim, ó. Eu achei o Mass Effect mesmo, o Mass Effect do Play, eu achei muito mais bonito do que do PC. E até a qualidade de áudio. Ele é mais bonito no Xbox, não no Play 3. Eu tô loucão. O Red Dead e o Skyrim, eles são melhor e tem menos bug. Eu não sei como é que tá. Não sei como é que tá agora até o Skyrim, mas ele tinha uns bugs loucos. Eu terminei ele agora em janeiro, né? Cara, que jogo que ainda tá bonito, né? Eu achei ele, prestando atenção nos detalhes, e isso que eu tô jogando na minha TV um pouco mais velha. É uma tranqueira pra calibrar todo o sofrimento ali. E, cara, que jogo que tá bonito. O cenário é bonito. Tu nota vários detalhes. Pôr do sol, são todos detalhezinhos assim que eu notei que tem um design do jogo em si. É tudo muito bonito, muito vivo. A gente percebe. Eu também, cara. A gente percebe tudo: animal, os pássaros, detalhe de flor, bom, mato. É, que nem lá no forte. Lá, o militar que tem lá no México lá. Sim. Se tu começar a andar pelo campo, tem serpente no campo. Entendeu? Sim, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso foi no multiplayer. Eu vi que meu boneco, jogando no multiplayer, o bicho tava todo errado. E depois que eu fui me ligar, que era por causa da serpente. Se tu tá com a vida à coxa, tu morre, né? Sim, tu começa a perder energia devagarinho, né? Aí eu só vi quando vi, morreu. E depois que eu fui me ligar no barulho, e aquele dia que eu tava, a última vez que nós jogamos, nós tava aloprando lá com o restante da gurizada, eu percebi isso, que daí que eu enxerguei mesmo a serpente, depois de tanto tempo que eu não jogava, né? Se tu conseguir achar ela, tu coreia ela. Aham. Uhum. Coreia pra vender o couro dela vale mais do que o couro do cavalo, o couro de outro bicho. Aquele dia tava bugado que tinha um monte no mesmo lugar. Aquele dia tava massa. Já tava. Tem dias que buga e fica muito doido. E. Olha. Oh? É um joguinho que eu respeito muito, cara. Sabe, por ser um jogo velho e com pessoas na sala hoje em dia ainda. Porque, sim, né? Por incrível que pareça, ó. 12. Até cá, ainda tem pessoas na sala jogando. Tem, cara. A gente chegou a pegar uma sala com. Uma das últimas vezes que o cara jogou agora, fevereiro ali, a gente pegou uma sala lotada, tinha 16 pessoas na sala. E a gente chegou. Só que a merda, como eu disse, é que sempre tem um retardado pra meter bug, né, cara? É, a gente chegou a pegar uma. Acho que conseguimos uma meia hora sem dar pau. Aí quando veio alguém, sei lá, foi fazer a sacanagem e ferrou tudo, né? Mas até não então. É. Ah, é a grana do vadio, né? Subir de nível rápido. É, mas até então tava massa, nós jogando lá e o pessoal se matando e nós atirando nos outros e os caras indignados com a gente. Mas tava legal de jogar, até que alguém bugou a sala e começou a sair todo mundo. É a única solução, sair da sala, porque não tem como jogar, fica muita sacanagem. Mas... Muito se deve achar, não sei se comparar, aquele... pra mim, assim, eu não tenho nada a ver de Far West, cara. Eu não consegui gostar daquele jogo, sabe? Qual? Foi pra mim uma imitação. O Call of Juarez, aquele. Ah, sim. Call of Juarez. Aham, é, ó. Aquilo é uma imitação coxa do Red Dead, cara. A produtora, me desculpe, né, mas... Eu até não me lembro de que era. Com certeza, eu sei que foi. Não me lembro que... É Far West. Eu joguei uma vez e passou reto, assim. Deixa eu ver aqui de que ano esse jogo. Ele até saiu no... Tava de graça, né? O primeiro é de 2006, cara. Saiu até pra tu ver, ó. A fauna tem cobra, coelhos, gambás, lobo, coiote, búfalos, javalis, águias e vários outros animais. Pra tu ver, ó. Tem... A parte dos javali também lá é muito massa. Sim, não, tem até aquilo lá é uma quest, se tu quer fazer, tu faz, né? Sim, é opcional, tem né? Que matar o rei dos, tem que matar os reis do javali. Aí, e pra nós situar o pessoal, gurizada, o jogo ele começa nos Estados Unidos. Aí tu vai fazendo essas quests aí que começa lá, que né, é do rancho, é a do Seth, esse que é o cara do coveiro, a do... Como é que é o nome do velho? Já deu branco de novo. Aqui que eu já acho. Ei, idade, cara. O Dickens. Dickens. Aí tu vai e encontra o xerife também, o xerife Lay Johnson, né? Nos Estados Unidos. Tem uma quest que até hoje eu não consegui cumprir essa quest, cara. Qual essa dela? Praga. Que é aquela de colher as flores. Ah, eu nunca fiz. Cara, eu nunca consegui concluir toda essa quest, cara. Eu não sei quanto... Sempre falta uma flor. Tu tem que colher todos os tipos de flor que tem espalhado, né? É um tipo de cada flor. Da ponta lá de Blackwood até a ponta do México. Mas é. Até hoje tá, eu tenho que fazer essa porra. Essa aí, vamos fazer. Eu não sei se do multiplayer conta também, mas vamos fazer. Aí depois que o cara faz todo o furdunço nos Estados Unidos. Conta como um bendito troféu, né? Sim, ela é troféu também, né? É. Que nem, pessoal, tem outro troféu também que eu tô cagando e não consigo. É o de atravessar The Blackwood até a ponta do México de dia. Ah, sim. Já viu essa? Tu tem... É, eu tenho que ser bocão pra fazer, velho. Cara, e dá uns 40 minutos, eu acho, né? Aí. Dá um... Eu acho que dá em torno disso. Mas um dia chegamos lá, cara. Um dia chegamos lá. Como eu sempre digo. É um jogo magnífico, assim. Cara, ele é muito, muito bom o jogo. Não tem... Deixar os bugzinhos... Ah, vamos falar de algumas coisas que não são importantes pro jogo, mas eles conseguem ainda deixar o jogo maior do que já é, né, cara? Que nem o cara tem uns joguinhos, que é o Blackjack, né? Sim. Tem jogo de dados. Jogo de dados. O jogo de ferradura, mas daí é só no modo single, né? Sim, é o jogo da faca, que é só no single também. O jogo da faca. Que é aquele é filha da puta. Que tu tem que ficar passando com a faca entre os dedos, né? Que eu quase arranquei a mão do John Marshall. Algumas vezes eu quase arranquei a mão dele. É muita opção dentro do mundo só, sabe? É muita, muita loucurada. Sim. Aí depois aqui na... Então o cara vai pra McFarlane, depois vai pra Armadillo. Depois o cara vai pra fazer a mão em... Depois... Hã? Depois tem a corrida de carroça também. Ah é, tem algumas umas partes que é isso, né? Que são as corridas. E daí sim, porque ele precisa levantar dinheiro, né, em si. Depois que ele sai da casa da Bonnie. Aí os locais, né, que o cara vai. O cara vai depois no presídio, né? Sim. Ele preside. Não, acho que ele preside depois. Mas tem uma missão nessa cidade que é o presídio, que tu tem que entrar lá e pegar um dos teus parceiros, né? Dos teus ex-parceiros. Só que, cara, que fase difícil, né? Porque tu tem que entrar. Matar o cara antes que ele se distancie muito. Senão tu perde. Dá como se ele tivesse fugido. Eu padeci ali. Não sei como é que foi tu ali nessa parte da primeira vez. Eu errei a primeira. A segunda já foi batido. eu sofri, cara. Apesar que eu tava na grana pra aquele jogo, cara, sabe? Assim, eu... E numa época que eu adoeci, né? Então era só em casa. Ah, sim. Não podia nem trabalhar, não podia fazer nada. Então era Red Dead, Red Dead, Red Dead. E depois o cara também pega a parte quando o cara tá no México já, né? Que a gente tá... Começa trabalhando pra aquele cara, que ele se faz de bonzinho, mas na verdade ele é um ditador, filho da puta, né? Que sim, é o coronel. É, o coronel lá em Escalera, né? Em Scalene? É, daí... Que é no começo do... E aquele... Mas o coronel em si, ele tem uma história também, mas isso aí deixaremos pra amanhã ou pra outra hora. Nós temos que contar no Red Dead Zombie, né? Ah, sim, ali é. Ele tem uma... Também. Peraí que deu o tilt aí. Como é que é? A ficção dele. Ele tem uma história sobre, atrás dele sobre no Red Dead Zombie. Que aí o Red Dead Zombie ele se baseia todo em Scarlene. É Scarlene ali. Que é com o coronel daí? Eu não cheguei a fazer essa quest. O coronel não, mas aí não é quest, aí é no Zombie. Sim, é. Já é. Eu não cheguei a fazer essa parte. Aí o... Ah não, quando eu virei os dois na sequência, né? Eu não cheguei a fazer ainda a parte do um Nightmare lá. Aí por causa do coronel, o cara conhece o capitão aquele também, né? O capitão ele meio que se rebela contra o coronel e os caras quase matam ele, né? Sim, mas depois ele se rebela. O John também, né? É, ele te trai também, só que daí ele vai pra saco. Meteu o John nas frias. Ah, resumindo assim, tirando a Red Dead é uma traição atrás da outra. Sim. Se tu parar pra olhar o jogo em si, tirando a parte que ele ajuda os mexicanos a se livrar do coronel, ele o... Bicho, tá falhando. Aguenta aí. Fala. Sendo com o velho loucão lá na carroça vendendo os remédios, com o coveiro, porque na verdade o coveiro que é o tesouro, e depois ele entra lá na... parte do México lá é com... São os principais, né? Sim, lá no México ele encontra... Mas é os que apunhalam ele. A revolucionária, né? Ele encontra uma professora que é a Luísa Fortuna. Ela é apaixonada por um outro cara lá. Eles são os revolucionários. Eles estão querendo libertar o México do coronel, né? Do ditador esse. Aí acontece uma caralhada. O coronel. Aí tu tem várias missões que é... Matar fulano de tal. E uma das missões é tirar o coronel de lá, né? Daí é ela que assume no fim. A mais legal pra mim, a mais bonita, é quando ele tem que levar ela. Que é as últimas dos revolucionários ali, que ele tem que levar ela até a beira do rio. Porque o marido dele, o namorado dela, esse aí que tu falou, tá esperando ela lá. Que é o Abraham? Eu lembro que ele. E aí vai só ela e ele fica pra lutar com o John ainda. E depois ele morre. Sim. E aí é onde o John volta pra Blackwood depois. É, depois que tudo acontece no México, que o namorado da Blackwood, da não, perdão. Ele volta pras montanhas. Ele vai pras montanhas. Ele não vai Ele não vai a Blackwood primeiro? Eu acho que ele não, vai. Não, parece que. Porque as montanhas já é o final. Sim, a montanha já é o final. É o último, que é lá onde tá o Bill. Sim, mas ele faz as missões de Blackwater antes. Que ele ainda não sabe onde é que tá o Bill, não lembra? Ele tá lá em Blackwater, tem um monte de missãozinha. Tanto que tem uma missão que ele tem que resgatar um cara que tá no navio. Que ele vai com o delegado lá de Blackwater. Ah, tá, o navio afundado aquele? Isso. Isso mesmo. Ele faz algumas missões pra lá, que daí é quando tu anda de carro na carona, né? É. Aí isso mesmo. O cara só te bota em fria, o delegado lá. E só na trairagem. Na verdade lá é assim. No começo, o que foi? Sequestraram a família dele pra ele entregar todo mundo? Sim. Entendeu? É só roubada, velho. Aí ele, na verdade, lá em Blackwater é a sede do FBI, né? Que é o pessoal do FBI direto. Aí ele, tá, eu já fiz tudo que vocês queriam. Daí, não, tem mais isso. Eu já fiz tudo que vocês queriam. Não, tem mais isso. Eu quero a minha família, ele dizia. É, daí ele disse. Ele entra bem brabo ali no escritório dele, você lembra? Sim, que ele disse. Eu quero a minha família. Ele diz, o Bill tá lá. Eita. E daí? Eu não quero o Bill lá, eu quero que tu mate o Bill. Que é o seu último serviço, não sei o que, papapá. Aí sim ele vai pras montanhas, né? Aí é isso ele, mesmo. Ele vai atrás do Bill nas montanhas, que tem tu vai se embretando no meio do gelo e tem muito soldado, né? Qualquer ratinha, muito soldado, muito capanga. Os capanga da gangue do Bill, né? E tu ratiou, tu morre. E quando tu e o Bill é fácil, né? Isso que é uma merda. E o Bill não, eu não achei o Bill difícil. Eu achei mais difícil tu entrar no covil do que tu matar o Bill. É porque ele tá tipo na fortaleza dele lá em cima, né? E tu tem, eu não sei como é que tu fez, porque se tu seguir na reta tu morre. Eu atirei nas lanternas, nos lampião, né, que ficavam do lado, daí começa a pegar fogo onde ele tá, daí tu consegue entrar, né? Aí ele vaza, e tu tem que sair na correria atrás dele também, né? Ah, normal, ele sai capengueando, te lembra? Sim, ele já tá... Ele sai capengueando. Mas a primeira vez eu não tinha entendido que a escada ficava de um lado. Eu saí pro outro e fiquei, quando vê, morri. Aí eu tive que fazer de novo, daí eu, é pro outro lado... Eu saí pra direita e ia pra esquerda, né? Tem que subir naquela casa que tá pegando fogo. Tá louco, pois eu tenho lá. Aí, depois do furdunço, na verdade, ele cai, né? Não é tu bem que mata ele, né? Sim. Ele se atira. Sim. Ele meio que se suicida. Só que daí, o que que acontece? A falcatrua do FBI, o cara pede a tua arma, né? Cara, não, aí se tu tá chegando na parte que eu tô pensando que tu tá chegando, vamos ao começo, cara. Ele entra em casa, procura a família. Não aí ainda. No Bill, ele tá lá no Bill, o Bill caído e o cara do FBI pede a arma dele. Daí o cara descarrega a arma do Bill, né? É. Pra não parecer que foi um acidente, pra parecer que foi o John Marshall que matou mesmo, né? Tem que ser a sua arma, né? Não pode ser. Aí depois que acontece tudo isso, ele fala, tá, agora deu, né? Chega, eu quero minha família. Daí eles, tua família tá lá não sei onde. Aí aparece o ponto no mapa, tocando aquela música foda pra caralho, que a gente já vai comentar da trilha sonora do Red Dead, que é muito boa. Aí, e tu vai. E com aquela pressão no peito e o lugar não chega nunca, né, cara? Não sei como é que foi pra ti. Eu tava ansioso assim, cara, não chega, cadê? Pai, o cavalo cansava, eu, vamos. Cara, pra mim foi assim, aquela euforia de um final. Um final, assim, sabe? Cara, na cabeça do cara é, vou chegar e feito. Mas, o que que acontece daí, cara? Quando o cara chega lá. Depois, quando o cara acha que tudo acabou, o que que acontece? A lei, filha da puta, sempre faz a maldade, né, cara? Que na verdade era tudo um plano do FBI. Eles não queriam sujar as mãos. Na verdade, eles queriam que acabasse com todos os forasteiros. Os principais criminosos, né, cara? É. Só que o que que acontece? Eles não queriam sujar o nome dele, eles queriam que parecesse que era uma guerra de gangue, pode se dizer, né? A vingança, vamos botar assim. Era pra ser tipo uma guerra de gangue, porque se os próprios criminosos fossem verificar, não, deu a louca no John, a culpa é dele. Só que daí o próprio FBI fez toda a tramóia. Aí ao chegar em casa, vamos chegando em casa, ele procura a família dele. E não encontra. E vai ao celeiro. Sim. Aquela parte do celeiro que é foda, cara. Não, mas aí é depois, né? Primeiro ele brinca com o filho dele. É. Ensina o filho dele a atirar. Tem umas missãozinhas que tu tem que matar os corvos do celeiro. Do silo, né? É. E aí tu tem que... Mas no final mesmo, quando começa, tu descobre que tudo é uma falcatrua. Tu tá na tua casa... Aí chega os homens, né? O tio, aí mata o velhinho aquele, amigo dele. O tio, né? O uncle. É. Aí mata ele e o filho dele já se desespera. Aí eles vão pro celeiro, que talvez a gente consiga fugir pro lá. Acho que vai ser a nossa única chance. Não, porque ali a hora que ele... aquela expectativa de tu atirar. Sim. Eu pelo menos tive assim, aquela sensação de, pô, vou matar eles tudo, cara. Entendeu? Sim, porque o que acontece, Grisado? Ele sai da casa dele, consegue matando aquela galera na volta e entra no celeiro. Aí ele bota a mulher dele e o filho no cavalo e diz: vai que eles querem eu, né? Eles não querem vocês, eles querem a mim. Vocês sumam do mapa. Aí ele olha na fresta da porta. Aí, quando abre a porta, tá aquele monte de gente, né? Aí tu pensa, cara, eu consigo matar todo mundo. Só que tu não consegue matar todo mundo, né? Infelizmente, né? É o momento que eles peneiram o John. Hey, come on. Now listen, Jack, darling, get on this horse. Get out of here. Go find a place to hide. You're coming with us, Paul. I'll catch up. You keep riding and don't look back. And don't be worried about me, you hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you. I love you. Now go! Get! E, cara, é muita coragem da Rockstar, o cara que tu ficou, eu, por exemplo, ali fiquei quanto tempo jogando, umas 30, 40 horas, sei lá, tentando fazer tudo e morrendo. O cara que é importante, é o cara que tu se afeiçoa, né, cara? Não tem o cara que joga muito tempo o mesmo jogo, o cara diz esse personagem... Tu vive a história, né, cara? Tu vive a história. Sim, daí, cara, matou eu. Eles me mataram. Aí o cara, acabou. Aí, não acabou. A mulher e o filho, eles meio que de longe escutam que parou o tiroteio e tudo e voltam, né? Sim, não, tem a ceninha. Tem a ceninha que travam, eles travam o cavalo. Sim. Eu lembro. E olham pra trás e voltam. Vão lá e encontram. Ah, chega a ficar. Vai, dá um mal-estar, né, cara? Aí encontram o John lá caído. Daí... E aparece a ceninha, o filho dele enterrando ele ali. Atrás da casa ali. Aí enterra do lado do tio. Aí ele passa o quê? Uns 5 anos? Nem isso? É, mas não, mais. Passa bem mais. O filho dele se torna adolescente já. Eu não me lembro. Barba na cara. Eu não sei dizer certo quanto tempo passa. Mas daí... aparece o túmulo lá do John, daí tá o John, é o tio e a mulher do John, né? Que a gente é esposa. A gente não falou muito dela, porque ela era uma prostituta, né? É. A prostituta da gangue do Bill. Só que daí o John casou e com ela. E reza a lenda que ele não era filho do John, né? Filho mesmo. Eu já não sei dizer. Tem uma historinha por trás disso. Como é que é o nome dele? Jack, né? Jack. Aí o que acontece? Depois disso ele vai em busca de vingança, que é tudo que o pai dele não queria mais, né? O pai dele queria sair dessa vida e no fim o Jack vai atrás, aí vai fazer as missões e vai em busca cara do FBI lá em si, né? Resumindo, estamos esperando a sequência. É, mas, não, mas o que aconteceu? O Jack vai atrás, começa a investigar um monte de coisa que ele tá atrás do chefão do FBI lá, né? Aí quando ele chega, ele praticamente atravessa os Estados Unidos, né? Tu vai num lugar, pega informação, aí tu chega na casa desse cara. Tu chega na casa desse... E tá só a mulher dele, ah, eu vim aqui, me mandaram. Quando tu chega lá, tá o cara pescando e tu começa a falar com ele. Aí ele fala, ah, foi você que matou não sei o que dele, quem quer saber? Aí ele é eu sou o filho do John Marshall, né? Aí o cara na beira da praia, daí tem um duelo. Daí depois que tu, quando, se tu conseguir, né? Quando tu mata ele, cara, tu matou o agente do FBI e aparece na tela. Redemption. Aí acaba o jogo de vez, né? Quando tu mata o cara que matou teu pai, né? Cara, é um jogo assim, ó, com muito amor, velho. Eu recomendo vocês, se não forem até o final, que deem uma olhada, cara. Valeu. Cara, eu demorei, mas é muito foda. Bom, Zad, eu, por via das dúvidas, vou dando um tchauzinho aí pra vocês, porque minha bateria tá acabando, meu celular tá riando, e eu não tô gostando disso. É, o jogo acaba ali, né? Quando finalmente o Jack consegue matar o agente do FBI, que é o cara que trairou o pai dele, trairou todo mundo, o jogo acaba, né? E esse ano temos novas promessas da Rockstar aí, deu um Red Dead, né? É, eu não sei, porque eles anunciaram no fim um GTA 6, né? Só que do Red Dead mesmo não teve nada mais sólido, né? Não teve... Bom, eles ficaram de dar o veredito na E3, né? É, vamos ver o que vai sair. Eu, se pudesse, por opção, eu escolheria uma nova versão do Red Dead, porque GTA tem a Lavonte aí. Mas eles querem fazer um específico pra nova geração, né? Mesmo, porque o GTA V saiu pra tudo. Saiu pra geração antiga. É muita piazada jogando também, cara. Ah, isso aí é foda. GTA é que nem carne quando o cachorro enxerga. Sabe? Já fica parceiro querendo comer. Sim. Fica bem doido. Então... vamos ser direto. GTA tá ficando que nem Sexta-feira 13, velho. O filme. Tá ficando uma merda muito batida. Sim. Chega uma hora que enjoa, sabe? Chega uma hora que enjoa. Então, porra, em vez de investir numa merda aí, que já tem trocenta sequência, por que não investir numa coisa nova? Sim. Que se sucede uma história, entendeu? É, a gente espera que... Eu não vou dizer, eu gostei bastante do GTA V, mas eu queria um Red Dead com essa jogabilidade, com essa... Até mesmo que nem no Red Dead V... No Red Dead 5, no GTA 5, tu tem a possibilidade de trocar os personagens. E se em vez de controlar um personagem, tu controlar uma gangue do Velho Oeste, né? Em vez de ser um só, tu controlar uma gangue. Tem muita possibilidade pro Red Dead. Só que diferente do GTA, o Red Dead é muito carregado em história. Então... É carregado em história, é quest. Eu acho um mapa bem mais aberto, sabe? Sim. Só a única putice que tem é que se tu cai na água, tu morre. Vamos falar das coisas ruins um pouquinho, né? Ah, sim. É, eu não... Bom, o GTA 4 já não tinha mais isso, né? Quando saiu. Não. Tu já podia nadar, né? San Andreas já... também. É, não sei por que eles botaram... Começou no San Andreas. Até o Vice City, tu caía na água e morria. Sim, eu não sei por que o Red Dead eles fizeram isso. Eu acho que fizeram o Red Dead muito no... Vamos. Entendeu? É. Se eles botassem um pouquinho mais de detalhe, nossa, o jogo já é um jogo espetacular. Teria virado uma febre mais do que foi. Eu me lembro até hoje da primeira vez o Red Dead, cara. Foi naquela minissérie The Big Bang History, tá ligado? Que eles estavam jogando Red Dead. E me chamou a curiosidade daquele jogo, um faroestão, que massa, cara. Eu sempre fui fã de Faroeste, né? Sim. E eu conseguindo pro PC. Tá, fechou todo. E eu conseguindo pro PC o Gun, né? Ah, pior. Eu só olhei e fiz cara de nojo. O Juan que terminou, né? O Juan terminou, o Juan terminou. Eu nem joguei quase aquilo, só baixei. Ah, não. Não, ele até há pouco tempo atrás aí terminou de novo. Nossa Senhora. Mas eu acho que de Red Dead pra nós. Só pra. Tocamos bem por cima, não foi detalhado, era só por causa da fissura mesmo que eu tava de gravar. Eu também, cara, nossa. É, mas tô me sentindo um presidiário livre. Mas a gente vai estar fazendo aí. Então vamos tentar fazer pelo menos a cada 15 dias alguma coisa. Algum barulho pra incomodar. Episódios assim mais curtos, que os nossos episódios mais antigos tinham bem mais tempo, né? Sim, é que o pelado aqui tá com o celular fudido mesmo. É, nós estamos meio sem tempo. Agora, por exemplo, são 10 horas da noite, 10 e 8. E eu não posso falar muito alto também, porque senão apanho. Apanho. Mas eu acho que... Eu não posso dizer o mesmo, Tchê. É, mas eu acho que de Red Dead Redemption, pelo menos a campanha principal, né? Pra pelo menos ver se as pessoas se interessam, eu acho que era isso, né, cara? Não tem muito mais o que falar. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Bom, não tem mais o que acrescentar, não sei dizer, joguem. Sim, é. Joguem, façam um esforcinho. Se tiver no Play 3, vocês aí... Nos adiciona. Eu sou Oliver Barba também na PSN. O Alexandre Tamarx, Underline Lacerda. Adiciona a gente, chama lá pra gente tentar pelo menos jogar um online, né? Não custa. É, eu até hoje jogo, Guzé. É. Por mais que tenha bastante jogos aqui. E ainda jogo. Aí. Então, aguardemos vocês, aguardemos comentários. Sim, a gente espera comentário pra. Que é importante pra nós. Até foi um dos motivos que, né, cara, que a gente fazia. Não teve muito pouco comentário. Mas a gente espera aí pedir pra vocês, então, nessa despedida. Foi um prazer. É. Foi um prazer enorme voltar a falar com vocês. Isso. Voltar a gravar com este meu amigo, meu irmão. É. Fazia tempo que o cara não falava também, né? Só jogando. Ah. É... Pedir para curtir nossa página lá, então, é facebook.com/chimarrão.games. Curtir o canal. Para quem, quem não curte chimarrão, curte a página. É, curte nossa página lá. Nosso canal do YouTube também, gurizada. Que é o youtube.com/chimarrãoegames. E o blogzinho lá no WordPress, que é só procurar lá, wordpress.com/chimarrãoegames também, só procurar Chimarrão Games, tá, no WordPress. Ah, se Deus quiser, mais adiante aí vamos estar na Twitchcam de novo. É, vamos estar fazendo vídeo. Eu tô fazendo vídeo, mas tá lá no YouTube, é só vídeo gravado, não tô fazendo vídeo ao vivo. Antes de nós finalizar aí, fala pro pessoal aí o último vídeo que tu gravou, que eu tava vendo lá que tu gravou um pizinho bom. Eu tô gravando fazendo uns episódios dia sim, dia não. Vai sair segunda, quarta e sexta. Agora eu vou fazer com periodicidade porque tá menor, que é do Final Fantasy VII. Mas eu fiz todo o gameplay do Brothers, né? É um baita jogaço, que até temos que fazer uma... Vamos fazer um cast dele aí, que é... Cara, tu chegou a terminar já, né? Claro. Não, bom, vamos fazer um castzinho dele. Nem que seja um dois em um. Tipo combinando assim, ó, vamos fazer o zombie, de repente, agora, e na próxima já fizemos. Sim. Fizemos dele. É, gente, vamos tentar fazer uns cast um pouco mais seguido, mais curto, mas mais seguido. Tem um Journey? Ah, nem falo, Journey é muita morte. Mas, por hoje era isso então, gurizada. Não esqueçam. Curtam nossa página, inscrevam-se no nosso canal e deixem um comentário aí nas redes sociais, em qualquer lugar, que a gente responde. Valeu! Bunda pra vocês e até a próxima. Até a próxima, gurizada. Valeu! Oh, bury me not on the lone prairie where the coyotes wail. And when I die, don't bury me 'neath the western sky on the lone prairie. Oh, bury me not on the lone prairie. These words came soft and painfully from the pallid lips of a youth who lay on his dying bed at the break of day. But we buried him there on the lone prairie, where the rattlesnakes hiss and the wind blows free. In a shallow grave, no one to grieve, 'neath the western sky on the lone prairie. Oh, bury me not on the lone prairie. These words came soft and painfully from the pallid lips of a youth who lay on his dying bed at the break of day. On his dying bed at the break of day. Opa. Bora lá, então. Foi lá? Foi. Tá valendo, então? Agora tá gritando. Ah? Tá. Só um pouquinho. Vamos lá, então. Depois de 10 anos. É nóis. O que deu, viado? Deu um pingo na luz e o modem resetou. Eu apavorado com a minha bateria aqui, cara.